Ele não chegou e é a pessoa que chega sempre no horário, sempre correto nos seus compromissos. Então nós estamos aguardando o Ari chegar para que nós possamos iniciar o tema, a psicografia na prática. Rui, se a gente for levar em consideração aquele trânsito que estava na sexta-feira para ir, né, em direção lá de Taubaté, em direção de Ubatuba, né? O pessoal falou que era em torno de 8 horas, né, para chegar em Ubatuba. 10 horas para chegar em Caraguá. Então, assim, aqueles lados pode ser que todo mundo resolveu voltar hoje, né? Não, ontem já tinha fila para voltar. Ontem tinha muita fila para voltar de lá de baixo já. Né? Então, como ele tá vindo de Tremembé, não é isso? Mas ele tá pegando a dutra de lá para cá, né? Mas aí não vamos ficar conjecturando, não. Vamos esperar. O Forcato entrou no Facebook também e colocou dizendo que, para nós... Olá, Jorge, bom dia a todos do Vivência. Espero que o Ari chegue aí rápido também. Ele vai fazer a palestra também para eles lá em Pindamonhangaba no dia de 18 de dezembro, às 19h30. Então, quem fará a palestra de encerramento lá em Pinda será o Ari Rangel no dia 18 de dezembro. Né? Ele chegou, acabou de chegar aí, né? Vamos falar mais um pouquinho. Enquanto ele se assenta aí. Tem que agradecer o Forcato aí, né? Do jeito que ele é. Viu, Forcato? Só para falar, Forcato, você acabou de falar, o Ari chegou também aí. Tem que tirar foto. Né? Vamos deixando o Ari tranquilinho, Rui. Continuando a nossa conversa aqui, enquanto o Ari se acerta ali, para a gente começar a conversar com ele. Né? Muito bacana. Graças a Deus ele chegou, que a gente vai ficando preocupado às vezes, né? Da pessoa... Está demorando um pouquinho, mas ele já acabou de chegar aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar a nossa primeira música, que aí depois a gente já começa firme. Vamos começando com a música, e a música que nós colocamos aqui para ser a primeira música de hoje. Como nós vamos falar de psicografia? Psicografia está sempre ligada a gente receber mensagens dos nossos entes queridos. Eu queria colocar a música A Viagem. E oferecer, sabe para quem é essa música agora também? Oferecer para a Adriana, que está aqui hoje com a gente. A esposa do Dodô, que está aqui hoje. Tá aqui conosco. Então eu gostaria de oferecer essa música aqui para ela. Ela está lá fora, acho que ela não está nem escutando. Dia 19 agora faz um mês do seu desencarne, né? Exatamente. Então vamos oferecer essa música para a Adriana, A Viagem. Chorando de saudade, mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Era o teu riso. novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com Ari Rangel e o tema do dia de hoje é a psicografia na prática. O Ari Rangel, ele trabalha no Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Taubaté, mora em Tremembé e é professor da Escola de Educação Especial Madre Cecília de Taubaté. Ele também está aqui hoje com o Rogério, que é o dentista daquelas crianças especiais da Escola Madre Cecília. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, ouvintes queridos. Bom dia, Jorge, toda a equipe. Bom dia, Rodrigo, Helder. É um prazer enorme estar de volta aqui. A gente se perdeu na cidade aí, mas graças a Deus nos encontramos aqui. É, vem na cidade grande se perde mesmo, né? Com certeza. Para quem mora em Tremembé, né? São José é uma metrópole para a gente. Mas, Rodrigo, nós vamos ter a pergunta do dia, qual será? Sim, sim. A pergunta para sorteio hoje de dois livros espíritas é: você acha que a psicografia deveria ser mais explorada nos centros espíritas? Então, você que está nos ouvindo na rádio, pode ligar através do telefone 12-3206-4534, Rui? Não, e também vai concorrer, né? Ah, dois livros espíritas, como eu disse mesmo. Ou 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Também, já coloquei aqui no Facebook, para quem quiser participar pela internet, deixa aqui o seu comentário sobre a pergunta. Você acha que a psicografia deveria ser mais explorada nos centros espíritas? E a gente vai comentando durante o programa. Isso. Então vamos lá, né? Vamos então começar com o nosso amigo Ari Rangel. E aí, o que aconteceu, Ari? Que você, nós estávamos aguardando você a partir das 15 para as 8? Pois é, eu cheguei a São José, era 7 horas da manhã, eu, meu amigo Rogério aqui, e ficamos conversando lá embaixo daquele edifício, tomamos um café ali. Quando a gente viu, vocês não apareciam, eu falei, meu Deus, eu acho que não é aqui mais. E aí a gente veio, foi pro edifício de outra rádio, e aí finalmente nós chegamos aqui. No final dá tudo certo. Não, mas eu perguntei para ele ontem, Jorge. Falei, tudo bem? Não, eu já fui lá, pode ficar tranquilo. Mas já esteve aqui já. Já esteve. Não, já esteve. Pode deixar que eu sei chegar lá. Mas tudo então, bem. Acontece, então acontece. Vocês veem que esse negócio não é só problema de idade, não, de que idade. Ele é bem mais novo que a gente. Né? Não, mas tudo bem. Ari, nós combinamos a falar um pouco sobre psicografia e as pessoas já sabem que você é um médium que explora bastante mais a psicografia. Quer dizer, você usa bastante esse método. E nós sabemos que a psicografia, talvez, né, eu não sei se eu estou julgando incorretamente, mas talvez seja o tipo de mediunidade que dá mais credibilidade para as mensagens. Por quê? Porque na psicografia já fica registrado. Não é uma psicofonia, que às vezes a psicofonia você fala, mas... a psicografia não, a psicografia você escreve, às vezes assina como o próprio ente querido, ou o próprio espírito que está mandando, coloca detalhes da vida, então é uma coisa que fica, a psicografia ela sempre fica registrada. Eu tô correto em afirmar isso? Certíssimo, Jorge. Aliás, Allan Kardec mesmo dizia muito isso, que a mediunidade psicográfica deveria ser mais, vamos assim dizer, mais divulgada, mais desenvolvida, né? Aliás, fala-se até que era a mediunidade preferida de Allan Kardec, porque na psicografia você materializa tudo que o espírito está dizendo ali. E até para uma análise crítica mais severa mesmo, você vai ter aquilo materializado para poder, inclusive, analisar, né, dentro dos padrões que a própria ciência exige aquilo que está sendo escrito, que está sendo falado, né? E no Brasil, infelizmente, nós temos, para cada médium psicofônico, nós temos uma quantidade muito menor de médiums dedicados à psicografia. Então, era bom que os centros espíritas explorassem mais essa mediunidade, porque é uma questão de desenvolvimento. A mediunidade psicográfica, ela, quando ela é mais assim, desenvolvida, né? Ela traz grandes recursos para o próprio centro espírita mesmo. Então, a gente é suspeito para falar porque a gente está nesse campo, mas ela colabora muito. Até as mensagens familiares, né, para os entes queridos terem aquilo em mãos, e ela é bastante assim, vamos assim dizer, prática, né? Ela traz uma praticidade muito grande para a gente analisar o que foi dito e tudo mais. Então, a psicografia deveria, sim, ser mais desenvolvida nas casas espíritas. Rui, eu estava falando para vocês antes aqui, né? Eu tenho uma mensagem aqui, ela não é nem psicografada e nem de transcomunicação, né? É a mensagem do Dodô, mas eu só fui ver essa semana. Eu estava lá em Poços de Caldas, no evento de Poços de Caldas, e abri meu notebook ó, na página do Vivência Espírita, e no comentário tinha uma mensagem do Dodô lá, interessante, porque o Dodô agora está no plano espiritual, então para mim é uma mensagem de um espírito agora, né? Mas é interessante o que ele coloca na mensagem, porque lá na página está lá para as pessoas darem opinião sobre a paz, sobre o site, e essa era sobre o Grupo Castelã. Aí ele coloca lá no comentário dele, melhor grupo de músicas espíritas do Brasil. Vou em várias apresentações deles e em todas elas me emociono com as músicas que edificam o ser humano, alimentam o espírito e acalantam o coração. Jorge Reis e sua turpe estão de parabéns por cantarem e tocarem nossos corações com canções que alegram a vida e fazem com que a gente reflita um pouco mais sobre nossas vidas e ser uma nova criatura. Que a espiritualidade amiga continue iluminando meus amigos do Castelã a vida toda. Dodô, dia 19 de setembro de 2013, exatamente um mês antes dele desencarnar. Né? A gente reclama muito, às vezes, dos nossos confrades, dos nossos amigos, irmãos espíritas, que às vezes não dão valor para as nossas próprias coisas. Né? Às vezes você faz uma palestra na sua casa espírita, a pessoa não vai participar, às vezes você coloca um evento, a pessoa não vai participar, às vezes você tem um trabalho grande para fazer uma peça de teatro, às vezes você tem um trabalho para ter um grupo musical ou uma pessoa que canta e acaba não tendo muito valor. E o Dodô era essa pessoa. Ele dava valor para todas as coisas que ele gostava. Então, ele nunca deixou para depois, para falar alguma coisa que ele sentia. Ele sempre falava. Por isso que eu estou fazendo, passando essa mensagem hoje aqui para todo mundo ouvir, né? Justamente para agradecer a ele, agradecer. E eu acho que eu nem precisava agradecer. Né? Ele nunca fez essas coisas para que alguém agradecesse a ele. Ele fazia porque ele era espontâneo mesmo. E só que eu achei uma profundidade assim, muito, muito bacana do que ele escreveu. Como a gente está falando de psicografia, como a gente está falando de mensagens espirituais na prática, que o Ari vai falar, eu queria passar essa mensagem para vocês hoje aqui. Tá bom? Ari, então continuando com falando em mensagens espirituais. Como nós falamos, e você falou aí, na prática, essa prática, Ari, como que acontece? A gente sempre vê lá o médium sentar e escrever, né? Agora, fala um pouquinho para a gente, assim, mais detalhadamente, o que acontece com o médium, o que ele está pensando naquela hora que ele está escrevendo, ele está fora, ele não sabe nada do que ele está escrevendo, ele sabe o que ele está escrevendo, ele participa da mensagem, essa parte prática para as pessoas terem mais um pouquinho de conhecimento. Perfeito, Jorge. Bom, é bom que se diga, né, que se entenda que existem algumas categorias, vamos assim dizer, de psicografia. Existe a psicografia mecânica, que é aquela que o médium é usado o braço dele mecanicamente, e ele não sabe o que está sendo escrito, e muitas vezes a pessoa está conversando com outra, é uma mediunidade muito rara, mas é uma categoria. E o espírito está se utilizando do braço do médium. Existe a psicografia semimecânica, que é o nosso caso, né? Que é passado para a gente aquela informação, a gente não sabe o que vai vir, mas no momento que está vindo, você está tomando consciência. E muitas vezes nomes, registros de pessoas bastante pessoais que o médium não tem conhecimento, mas na hora que está sendo passado para o papel, ele começa a tomar conhecimento. Existe a categoria dos médiums inspirados, né? Muitos escritores por aí, sem o saberem, são médiums inspirados. Eles têm aquela inspiração e escrevem, né? Aliás, todos nós, como médiums, né, temos esse lado de inspiração. E o médium psicógrafo de inspiração é esse que escreve, vamos assim dizer, de uma maneira muito natural e não sabe nem que está sendo utilizado ali como instrumento de um espírito. E existe a mediunidade intuitiva, que é aquela em que o médium psicógrafo ele está registrando no papel, mas tem uma grande participação dele ali. Ele, muitas vezes, ele seleciona o contribuição, que está dizendo. Assim, né? Exatamente. Seria um trabalho em grupo. Exatamente. Essa é a melhor definição, Rodrigo. Você tem uma parceria ali muito grande, né? Então, eles estão ali juntos elaborando aquela mensagem. Ali, só é o meu caso escrevendo música. É exatamente esse, é intuitivo. Exatamente. Isso, né? É muito comum nos músicos, né? Uhum. É aquele ventinho que está passando ali, você vai e aproveita aquele momento. Uhum. Eu estava vendo esses dias aí o Almir Sater falando do Renato Teixeira. Uhum. Que para ele, o Renato Teixeira, ele psicografa. Ele pega aquela música, opa, está vindo uma música aí, ele vai lá, pega o papel, aquilo vem pronto para ele, né? Uhum. Enquanto que existem outros que são mais cerebrais, que ficam ali trabalhando né? E a gente sabe que a inspiração é algo assim que não está à disposição 24 horas por dia. Você sabe disso, né, Jorge? Você, suas músicas falam muito bem, trazem muito bem essa sensibilidade. E a gente vê que é aquele momento mesmo, é uma mediunidade intuitiva. Ari, a música está no ar, na minha opinião, né? Quer dizer, ela está aí. Quem tiver mais sensibilidade consegue antena, captar. Né? Porque eu tenho exemplos práticos disso. No caso do meu, Sérgio Santos, por exemplo, né? No caso do Sérgio Santos, eu fiz uma música que tem o título Pai Nosso, o nome da música, né? E eu, a música de um jeito. Não, eu fiz, aí eu já estou falando da letra, eu fiz uma letra, né? E depois de algum tempo, eu nunca gravei essa música. Depois de algum tempo, eu peguei um CD do Sérgio Santos, que ele mandou o CD para mim, quando eu fui escutar, minha letra estava lá. Seu Sérgio Santos nunca ter mostrado para ele isso, nem nada. Quer dizer, eu e ele conseguimos captar essa mensagem, né? Exatamente. E ele fez o CD. E uma vez eu encontrei e falei, Sérgio, engraçado, como que pode ser tão parecido uma letra com a outra? Isso cai naquela questão da universalidade dos espíritos, né? O que o espírito diz aqui, ele vai dizer em outro país, né? Como o filme lá, que é um filme fantástico. Né? Exatamente. Como que aquele filme muito legal, que é daquele garoto lá, eu esqueci agora o som, né? O som do coração. Deve ter assistido. Lindo filme, O Som do Coração. E o menino é um gênio. Mas ele fala também, tudo no ar é música. Tudo. E ele conseguia fazer música com tudo que pode imaginar, porque está ali. Você falou do Almir Sater também. Eu lembrei de uma história, inclusive coloquei no meu livro, que já está pronto, que você fez o prefácio junto com o João Cabete, né? Sabia disso, Rui? Não. O Ari e o João Cabete que fizeram o prefácio desse livro, né? Está no forno, está no forno, né? Não, o livro não está no forno, não. Já saiu do forno. Já saiu do forno. Pronto, já está pronto, né? Só falta esperando esfriar para lançar. E ali, eu coloquei essa história do Almir Sater e do Renato Teixeira. Não sei se é folclore, mas ele está na internet, né? E eu peguei, dizendo a fonte, e coloquei que os dois um dia se encontraram, né? Um estava no hotel e o outro já estava lá na padaria sentado, aí um se encontrou com o outro e um já chegou e já foi falando. Ando devagar porque já tive pressa, né? Né? E o outro repetiu a outra frase. Né? E dali, no papel ali da padaria, eles escreveram a música Tocando em Frente. Em 10 minutos, né? Rapidinho. Aí perguntaram para o Renato Teixeira, ou para o Almir Sater, Almir, como que um ser humano pode escrever uma música tão profunda desse jeito aí? Como é que vocês tiveram a ideia de escrever essa música? Ele falou, não, nós não escrevemos a música. A música Deus já tinha feito. Ele só estava esperando eu e o Renato chegar ali naquele lugar para passar ela para o papel. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Nós temos, por exemplo, compositores assim, materialistas, vamos assim dizer, como é o caso do grande Chico Buarque de Holanda, que é considerado um dos maiores compositores da história da música popular brasileira. Mas uma vez ele falou que depois que o Tom Jobim faleceu, ele começou a ter uma sensação estranha, porque ele fazia a música e sentia o Tom Jobim aqui nas costas dele, soprando, falava, você tem que mudar a letra, do jeito que ele fazia. E era uma presença para ele tão, tão forte, que falava, o Tom está aqui do meu lado falando, para um compositor que tem, né, conceitos assim, materialistas. Então a coisa é muito mais séria, essa questão da intuição é muito séria. E a gente sabe que todos somos médiuns e os espíritos estão a todo instante soprando-nos algo, né? No ouvido, só que a gente nem sempre está conectado assim. Né? A última que comentou também foi a Paula Fernandes, né? Que comentou que não compõe nada sozinha. Exatamente. É, e outra, foi muito criticada, né? E graças a Deus, que aí ela vende muito mais, né? Está vendendo muito mais. Olha só. Aumentou o número de show. É. O interessante também, Ari, é quando a gente faz essas colocações sobre a mediunidade, e os que não têm fé, os que não acreditam que exista esse aspecto exterior, né, que está passando para a gente. Mas o artista, por exemplo, aquele que é cético, ele acha que ele é um talento. Claro que ele é um talento. Não dá para fazer sucesso se não tiver talento. Mas só que, quando ele nega isso, é interessante que daqui a pouco ele para de fazer alguma música, ou não faz sucesso, ou alguma coisa. Quando você vai fazer uma entrevista com ele e perguntar para ele, o que é que ele fala? Está faltando inspiração. E o que é inspiração? Não, e a gente vê que muitos desses, viu, Jorge? Muitos desses caem nos vícios por falta justamente de conhecimento da parte espiritual, né? Exatamente. E a inspiração... É a questão da consciência, é né? Outro, é mediunidade também. Sim. Né? A inspiração também é mediunidade, né, Ari? Com certeza. É um canal que você abre ali, né? Você, é a cortina que é aberta, né? Você, a oração é um... Ari, deixa eu perguntar para você, porque eu tenho que explorar bastante você, né? E como começamos 20 minutos atrasado com você, não o programa começou 20 minutos, mas com você, como nós começamos 20 minutos, eu parece que eu quero perguntar tudo ao mesmo tempo, né? Mas fala para mim, o que você sente? Porque o que a gente vê? Você para, às vezes você para 10 minutos, 15 minutos, você recebe uma mensagem de uma pessoa conhecida. O que você sente naquela hora, você sendo naquela hora? Como, por exemplo, você chegou a primeira vez que você veio no programa, você recebeu uma mensagem do médico, né? Doutor, como é que é o nome do médico? Doutor Ivan de Souza Lopes. Você nunca tinha ouvido falar em Ivan de Souza Lopes. E, de repente, você, embora você diz que você é médio semiconsciente, que é um médio que os dois estão participando ali, você está sabendo o que você está fazendo, mas que tipo de sensação você tem no seu corpo, por exemplo? Isso varia muito da entidade espiritual que está passando a mensagem, sabe, Jorge? Uhum. Se houver uma sintonia muito grande, a gente quase que se esquece, quase que se anula completamente. Uhum. Quando não há essa sintonia, aí a gente tem uma certa resistência. Com o tempo isso vai se desenvolvendo, né? O Bacelli costuma dizer que a mediunidade se interessa pelo médium na mesma proporção em que o médium se interessa pela mediunidade. É uma pista de mão dupla. Então, se o médium não se dispuser a trabalhar, a estudar, a se dedicar, evidentemente que a mediunidade não é uma coisa mecânica, como se o médium fosse uma máquina. Uhum. Longe disso, né? Então, no momento que eu estou passando a mensagem para o papel, isso varia muito. De entidade comunicante para entidade. Tem espíritos que deixam a marca ali de uma maneira muito contundente, enquanto que outros não. É como se a gente estivesse conversando na praça, você está ali conversando com uma pessoa que você nunca viu, você tem uma certa... um distanciamento ali. Agora chega um amigo seu, aquela conversa flui com uma enormidade, né? Mas o interessante não é nem isso, o interessante são as revelações que vêm, né? Que são passadas... e que não são de conhecimento do médium. Então, muitas vezes a gente mesmo se surpreende. Nos trabalhos mediúnicos a gente tem muitas revelações nessas cartas, porque aí a gente vai perguntar quem foi, né, quem era, e muitas vezes a pessoa nem sabe quem foi, certamente foi uma pessoa, depois a pessoa vai pesquisar e fala, fulano era esse, era aquele e tal, né? E, então, essa sintonia, ela faz com que a mensagem influencie muito. Às vezes, dá um adormecimento, um formigamento muito forte no braço, né? Não que a gente não consiga controlar, mas a vontade é tanta como um fumante inveterado que precisa do cigarro ali, você vai pegar a caneta, porque você está naquela, naquela ansiedade de escrever, né? E aquilo vai fluindo com uma rapidez, às vezes, enorme. Então, o sentimento é esse. Sentimento de paz quando a entidade é elevada, sentimento de tristeza quando o espírito não está bem. Então, isso varia muito. E, às vezes, a gente se anula completamente. A entidade tem tanta afinidade conosco que, como é o caso dos espíritos com os quais a gente trabalha na casa de Eurípides, Frei Eleutério de Jesus, o nosso amigo espiritual, que, aliás, nos assessora, o Alcebíades Neto, que é o espírito que está sempre do nosso lado, fazendo com que a entidade comunicante seja encaminhada, se pode ou não, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas confundem e acham que a mediunidade psicográfica é essa coisa, assim, ah, bateu ali, colocou o nome e vai vir. Não. Às vezes vêm pessoas que a gente nunca esperava, enquanto que tem amigos nossos do centro que até hoje nunca conseguiram escrever. Nunca escreveram, entendeu? E a gente está aguardando, a gente não sabe por quê, mas eles, esses espíritos que nos acompanham dizem que por questões que a gente vai entender mais tarde. É porque às vezes também o cara foi espírita, ele vai acabar trabalhando no umbral lá e não dá tempo de vir para cá, né? No céu, né? Ou no céu, né? É onde eu quero trabalhar também, né? Quando eu desencarnar, eu quero ir direto para trabalhar céu, lá, né? No céu. Centro espírita umbralino. Umbralino? É que o Chico falava. Se o Chico Xavier falava que ia trabalhar lá, imagina para onde é que nós vamos trabalhar. Né? Vamos falar aqui no site sobre a pergunta: você acha que a psicografia deveria ser mais explorada nos centros espíritas? A Felícia Moreno respondeu: gosto muito de todos os eventos de cartas consoladoras, nunca consegui ser atendida, pois acabo dando a minha vez para alguém que precisa. Adoraria que esses eventos fossem mais frequentes. A Marli da Costa disse: sim, acho que deveria sim. Tem tantos entes queridos que gostariam de passar uma mensagem através da psicografia, que sabe, quem sabe teriam a chance. Adoraria ganhar estes livros. Sou espírita e adoro ler. Marli, o Rodrigo já está colocando seu nome aqui para você participar do sorteio, viu? Pode ficar sossegado. Tem mais alguma mensagem aí? Agora não? Por enquanto não. Legal. Vamos lá, continue aqui entrando em contato conosco, entrando no nosso Facebook aqui e colocando a sua mensagem sobre esse tema que o Rodrigo lançou aqui agora. Você acha importante que as casas espíritas tivessem mais psicografia dentro? Que são poucas, né, Rui? Poucas. Não, eu... Por que você fala, Rui? Você é uma pessoa que há mais de não sei quantos anos trabalha com mediunidade, mas sempre com grupo de incorporação. Por que que você... A quem você atribui nós não termos mais médios psicólogos? Será que a gente não está dando atenção suficiente? Porque está cheio de médios psicólogos. Não, o que está faltando é justamente um tempo para que a pessoa possa exercitar, porque a mediunidade de psicografia é exercício, viu, Jorge? Mas a gente percebe que nós estamos muito mais preocupados com a psicofonia do que com a psicografia. E eu acredito que nós precisaríamos, porque tem muita gente que sofre, inclusive, tem uma série de problemas, justamente pela falta de oportunidade da psicografia. Agora, nós só precisamos tomar cuidado para que esses médios também não sejam aqueles que vão dominar a casa, né? Ah, não, nós só podemos trabalhar se houver a psicografia de algum espírito, alguma coisa. Não. Não pensa nisso não, porque senão quando o médium morrer, a casa fecha. Justamente. Então a gente observa que esses médios deveriam sim acontecer para facilitar mais muitos médios que são mecânicos, principalmente os mecânicos, né? Que têm necessidade desse exercício, de fazer esse trabalho, que muitas vezes até influi na sua vida pessoal. Então eu vou lançar um desafio aqui. Eu já conheço algumas pessoas aqui em São José que fazem psicografia. Não é igual do Padre Quevedo, não. Só que nós não damos muita chance para elas trabalharem nas casas, né? Não tem. Porque okay, nós condicionamos tanto a ficar fazendo o trabalho de sempre. Ah, vamos fazer a sessão de obsessão? É sempre incorporação. Aí o que acontece? Vamos fazer um trabalho de psicografia. Quem estiver fazendo psicografia aqui em São José, nas nossas casas, pode me procurar. Que aí nós vamos começar a juntar essas pessoas e começar a desenvolver algum dia, em alguma casa. Não, mas a Geni fazia isso na Seara Espírita Bezerra de Menezes. Ela deu até dois cursos, mas só que também não tem esse trabalho lá. O problema é que as pessoas também querem fazer querem fazer exercício na hora que quer, quando quer, no momento que quer. Acho não que é uma, por aí, né? Uma... Nós precisamos ter uma responsabilidade de um horário correto, exatamente, de fazer tudo direitinho, bonitinho. Mas só que muitas horas. Hora e lugares certos, é, né? É horário, lugar certo. Ah. E tem muita gente que quer fazer as coisas na hora que quer, e não é por aí, né? Quer dizer, a espiritualidade não está à disposição do médico só porque ele acha que agora não vou fazer, não. É questão de disciplina, né, Ari? Disciplina, que nós precisamos sempre primeiro disciplinar o médico para, exatamente, que ele possa, isso, realmente, fazer isso. O que você falou está tudo certo. Né? O que você falou está tudo certo, mas as casas não estão dando chance. Isso aí eu tenho certeza não. absoluta, certo? Não estão dando, Jorge, chance. Olha, Jorge, só para ilustrar o que você está falando, a Marina Ferri me passou um e-mail essa semana pedindo ajuda para uma menina que falaram que ela estava com fibromialgia e um inchaço muito grande nas mãos. Aí ela foi a uma casa espírita, chegou lá e começou o trabalho psicográfico dela. Uhum. Só que não demorou, a menina ficou desiludida porque falaram que ela estava praticando animismo. E aí, uhum, a mão voltou a inchar e a Mariana está pedindo uma ajuda para que ela possa continuar trabalhando. Então, uhum, vai muito disso, da suscetibilidade do médium, tem que ter humildade sempre, a questão moral é muito relevante na mediunidade, e também... Disciplina. Disciplina, sem dúvida. A disciplina é um fator, assim, decisivo na questão da mediunidade. Mas as casas precisam também se permitirem que, mesmo que seja de origem anímica, ela está em desenvolvimento, né? E às vezes a crítica é severa demais. Aí o médium... Porque a gente leva muita pedrada também, uhum, né? Porque é uma faca de dois gumes. Aquele velho jargão popular, né? O pessoal vê a pinga que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente, né, leva, né? Então, longe da gente esperar reconhecimento. Isso não existe em mediunidade, né? Mas só louvores, etc. A gente sabe que, de alguma forma, está consolando as pessoas, mas isso faz parte da... Chico Xavier não foi unanimidade entre, uhum, os espíritas, muitas vezes, né? Claro que a imensa maioria o considera, mas ele não foi, muitas vezes, alvejado impiedosamente. Então, é preciso todo esse aparato na casa espírita para que o médium dedicado à psicografia possa ter esse desenvolvimento. Ela é como conhecimento, a gente vai adquirindo, vai aperfeiçoando, vai afinando essa ferramenta com o tempo. Aí as coisas começam, os frutos começam a aparecer, né? Bacana. Ari, mudando um pouquinho de assunto agora, você trouxe uma música. Você trouxe uma música aqui pra gente hoje. Você queria falar por que você trouxe essa música? O seu Rui pediu pra gente trazer o violão, mas eu falei pro seu Rui que tem pessoas que cantam muito melhor, né? E esse ano a Escola Madre Cecília, lá de Taubaté, que é uma escola de educação especial, está completando 20 anos de existência. E a diretora pediu pra gente fazer uma música em homenagem a esses 20 anos. A gente fez e pediu para um casal de amigos lá de Taubaté, até vocês vão ouvir falar muito nessa moça, a Ellen Caroline. Ela acabou de ganhar um concurso de calouros aqui no SBT e assinou um contrato com a Sônia, uma pessoa boníssima que ajuda muito a escola. Ela e o namorado dela, que também é músico profissional, uhum, o Rafinha, gravaram essa música. Então a gente, ao invés de cantar aqui, a gente trouxe a música da escola do Madre Cecília para... Ellen Carolina, né? Ellen Caroline. E o nome da música? Okay. Chama-se Muito Mais Que Especiais. Legal. Vamos lá? Quando tudo começou, parecia só um sonho, mas tão grande era o amor que a semente germinou. De mãos dadas com trabalho, fé na vida e alegria, e essa linda história um dia prosperou. E essa linda história um dia prosperou. Corações se entrelaçaram com uma força sem igual. Um sorriso, um ombro amigo, um abraço fraternal. Cada novo dia um dia especial. Cada novo dia um dia.

nós precisamos de informações corretas e muitas vezes o mundo que nós vivemos aqui, o mundo material, não traz essas informações. Então o mundo espiritual traz sim, traz com correção, traz com seriedade tudo aquilo que nós devemos fazer para termos uma vida mais tranquila. E a gente observa que o medo da morte, por exemplo, é aquele medo porque nós somos muito agarrados às coisas materiais, né? E se nós fôssemos mais desprendidos das coisas materiais, nós seríamos muito mais felizes e seríamos muito mais tranquilos nesse nosso mundo. Mas, no entanto, o nosso medo, tanto é que a gente vê que os laços de família, segundo a própria doutrina espírita, ela não se desfaz quando os laços são laços espirituais, ela não se desfazem com o desencarne, ela continua. Enquanto que os laços materiais, aqueles laços que são feitos de pessoas que só estão preocupadas em coisas materiais, esses laços se desfazem aqui mesmo, né? Quer dizer, aqui mesmo você vê famílias desregradas, família desagregada, família com verdadeiro antagonismo, verdadeiros inimigos entre elas, por causa das coisas materiais. Mas os laços de família são profundos e a gente vê que nós precisamos ser um pouco mais racional com relação à nossa vida. Racional não significa que nós vamos ser frios, não. Racional significa que nós temos que ter certeza daquilo que estamos fazendo aqui. Porque, como a própria doutrina nos orienta, nós somos pais, mas os nossos filhos não são nossos filhos, né? Eles são emprestados. Então nós temos que entender. E isso cabe aos pais, cabe aos filhos entenderem que nós estamos aqui emprestados, né? E a hora que chegar a hora, o que for determinada, nós temos que deixar esse mundo aqui para ir para o mundo espiritual. Então seria muito melhor se nós estivéssemos mais preparados para enfrentar o mundo espiritual, que é coisa que nós não fazemos, né? Nós queremos viver iludido. Quer dizer, queremos viver sempre achando que isso acontece para os outros, não acontece para a gente, né? É legal, Rui. Vamos encerrando, então. Muito bacana você falar, porque realmente é falta de espiritualização ainda. E também, Rui, por causa dos medos que foram colocando na gente durante a nossa trajetória, né? Sim. Assim, você... já o símbolo da morte já é uma caveira com a foice na mão, né? Então, imagina só, já botaram... E de preto, né? E quando a gente é criança, a gente morre de medo daquela caveira não com é aquela só, foice, né? Não é então, só espiritualização, né? É entendimento também, né? Exatamente, Rodrigo. Entender, compreender o que é isso, né? E no dia que nós ficarmos menos desgarrados de todas as coisas... Porque quando a gente fala, quando o Rui falou, nós somos muito presos a bens materiais, e na mensagem também falou, bens materiais não é só coisa, não, é gente também. Gente também. É preso demais nas a gente pessoas. Tem, do ser humano, né? O ser humano tem medo daquilo que não conhece. O ser humano, ele quer amar possuindo. Uhum. E você não ama possuindo, você ama, vamos dizer... É desprovido de posse. Amar é você se despojar de um monte de coisa, é perdoar. Eu sempre costumo brincar até nas minhas palestras, dizendo que o verdadeiro amor que Jesus veio nos ensinar é o amor de mãe. Porque você viu que a mãe, ela perdoa, ela aceita o filho do jeito que ela é, ela está sempre com carinho com os filhos. O filho pode ser o pior filho do mundo, mas ela não permite que outras pessoas digam isso. Ela pode até entender, falar, meu filho é uma porcaria, mas é meu filho. Então, o que acontece? A gente vê que nesse amor de mãe está o segredo de todo o amor que é nos dado, porque é um amor espiritualizado, né, Jorge? Porque a gente vê como as mães amam seus filhos da maneira que eles são. Então, esse é o programa Vivência Espírita, e nós estamos com o nosso amigo Ari Rangel falando em psicografia. E ele está aqui também psicografando. E depois nós vamos ler as mensagens, vamos ver as mensagens que ele trouxe para a gente, né, Jorge? Que os espíritos trouxeram para a gente. Isso, daqui a pouco. Então, quanto isso, vamos aqui, né, Rodrigo? Vendo quem mandou mais mensagens sobre o comentário de psicografia. Para a pergunta do sorteio de dois livros espíritas, você acha que a psicografia deveria ser mais explorada nos centros espíritas? Então, Charbel respondeu, bom dia, amigos, com certeza deveria ser mais explorada. Afinal, a doutrina espírita é o consolador prometido e muitos desencarnados e entes queridos necessitam dessa consolação. Um grande abraço e aproveito para agradecer a oportunidade de assistir a maravilhosa peça Ninguém é de Ninguém. A Maria Ângela Pintos Gonçalves da Costa está dizendo sim, porque tenho... Olha só, interessante que ela está fazendo um protesto aqui, a Maria Ângela. Sim, porque tenho varizes e viagens muito longas, como para Minas, e atrapalham ela, claro. Se o Centro Espírita de nossa cidade tivesse também esse tipo de mensagem, mais próximo, não prejudicaria a minha saúde. E acredito que outras pessoas de idade mais avançada concordariam comigo. A doutrina espírita, como consoladora, como a psicografia, por exemplo, com a psicografia, deveria ser para todos e mais popularizada. Agora ela é um círculo muito fechado e para poucos que podem viajar. Só um detalhe. Então tá aí o protesto da Mariângela, só que eu queria, Mariângela, sei que você está ligada. Só um detalhe que ela é minha mãe, tá? Ah, então, Mariângela, vamos lá, vamos lá. Mariângela, você mesmo, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, porque Rodrigo já devia ter passado outras informações para você. Anota aí que você entra no Facebook, então você anota aí o nome Tânia Fregonese. Se você não anotar, eu vou dar para o Rodrigo levar para você. A doutora Tânia, aqui em São José dos Campos, ela faz a psicografia também, lá no Jardim das Indústrias, tá bom? De carta consoladora. Vamos lá, outra, viu, Mariângela? Casa da Marcela também. Tudo é endereço do Facebook. Casa da Marcela é a Fernanda, nossa irmã Fernanda, lá em Jacareí. Toda sexta-feira ela faz a psicografia na casa dela também. Então, para a Mariângela, que fez esse protesto, e também para todas as outras pessoas que estão cobrando isso, concordo plenamente com vocês. Aqui em São José está faltando isso mesmo. Mas tem essas duas aqui, já a doutora Tânia que faz aqui em São José, e a Fernanda que faz em Jacareí. Todas as duas são pessoas de respeito, pessoas que nós conhecemos, amigas nossas, com toda a credibilidade. Você pode procurá-las qualquer hora para assistir uma sessão de psicografia lá com elas. Muito legal. Entre no Facebook aí, fique, como é que se diz? Adicione elas aí no Facebook, que você acompanha o trabalho, passa a mensagem para elas lá, perguntando quando é que os dias de trabalho. Aí fica muito mais legal para você e para as outras pessoas que querem, estão interessadas nisso. Então, olha só, as pessoas que fazem psicografia, Tânia Fregonese e Casa da Marcela. Entre no Facebook que vocês conseguem contato com eles e saber os dias de trabalho deles aqui, mais perto da gente. Um abraço, viu, Mariângela? Rui? Nós temos aqui a Regina Mansur, ela parabeniza o Ari, diz que viu a reportagem sobre a escola e manda abraço para todos. E quer ouvir a música Cantinho de Amor, se puder. Cantinho de Amor é... Cantinho de Amor, Grupo Castelã. Castelã. É. Então ela está pedindo aqui a Regina Mansur. Não sei se está na programação de hoje, né, Jorge? Mas a Regina... Isso. Não está na programação de hoje, Regina, mas se não der para colocar hoje, com certeza, semana que vem, eu marco aqui e ofereço para você. Olha só. A Mara Machado, lá da Coal, também está informando para a gente. Anota aí, Mariângela. Coal, www.coalsjc.org.br. Vou mandar o Rodrigo levar para você também. Toda primeira segunda-feira do mês também tem cartas consoladoras. Toda primeira segunda-feira do mês. A Coal, então, tem esse endereço, www.coalsjc.org.br. E Tacoal fica na Rua Adolfo Gol, número 50, no Jardim Morumbi. Certo? Então, mais esse aí. Legal? Vamos lá. Rui, vamos aproveitar e já conversar com o Zeca, que está aqui. Vamos. Nosso irmão Zeca, que é um trabalhador dedicado lá de Jambeiro. Ele é daqui de São José. Eu conheço o Zeca aqui de São José, né? Não, mas o Zeca também é dinossauro da doutrina espírita, como você. Né? Mas aí o Zeca está lá desbravando lá. Desbravando não, né? Que já tinha um centro espírita lá antes, né, Zeca? Chega mais perto do microfone pra gente, Zeca. Aí você está lá em Jambeiro. Bom dia, então, Zeca. Né? Um bom dia a todos, aos ouvintes, aos presentes aqui dessa câmara aqui. Realmente, o Rui, Jambeiro só tem uma casa espírita que já funciona há algum tempo, correto? Esse algum tempo, eu diria até que de 2001 para cá, que ela passou assim, as portas abertas à população. Eu, praticamente, a Maura, nós, por opção, mudamos para Jambeiro e encontramos a casa que nos recebeu de portas abertas, correto? Então, nós estamos lá praticamente, eu, em Jambeiro, estou frequentando a Casa Espírita Ponto de Luz desde 2003. É, o nome é sugestivo, ponto de luz, né, Jorge? Ponto de luz, exatamente. Quando você vai lá naquela casinha lá em Jambeiro, você vê que é um ponto de luz mesmo. De luz porque mesmo. Você está ali naquele local, é muito bonito, né? Jambeiro é uma cidadezinha bonita, mas você sente, quando a gente está lá naquela casa, ela é muito simplesinha, muito humilde, mas você sente que você está num ponto de luz. Quem está aqui com ele também é o Chandler. O Chandler está sempre lá e o Chandler está dando o maior apoio aí para o Zeca nesse workshop. E o workshop, como que vai ser, Zeca? Então, esse vale a pena a gente frisar que esse workshop foi uma ideia realmente do Chandler, correto? Quando o Chandler já está há algum tempo nos assessorando, nos ajudando, correto? Com todo o seu conhecimento. Ele envolve muita gente da tenda de Umbanda Mãe Maria, pessoal muito dedicado, pessoal muito, muito legal. Está sempre com a gente, está trazendo bastante temas empolgantes. Enfim, vem sempre a somar com a gente. Voltando a falar, esse workshop foi uma sugestão do nosso amigo Chandler, correto? Ele praticamente veio com todo o escopo montado e a gente sentou junto e montando essa programação que se encontra na mão do seu Rui. Que é o poder da prece, é o tema do workshop, né? Correto. E nós vamos ter o Mário Vinhas abrindo lá o evento com o poder da oração, que ele é lá da Casa do Caminho. A Marina Ferre de Taubaté, que é da USE lá de Taubaté. A fé, a força que movimenta o homem. Nós teremos a Kátia Ariane lá da Tenda de Umbanda Mãe Maria falando sobre a prece. E o Jorge Reis com o Grupo Castelã. E a apresentação do grupo, né? Que o grupo, cada dia que passa, está cada vez melhor, né? Com certeza. Com certeza. O local é na Escola Municipal Professora Maria Olímpia Vieira, Rua Coronel Batista 267, em frente ao Cemitério Municipal. Inscrições pelo telefone 12-3978-1446, às 17 horas, ou pelo e-mail sonia@starpet.com.br até o dia 10/11/2013. Então já foi. Pode se inscrever ainda, Zeca? Pode se inscrever ainda, se ligar para vocês? Claro, tá em aberto. Uhum. Quem quiser se inscrever, seja muito bem-vindo a esse evento que nós estamos promovendo em Jambeiro para a divulgação da doutrina. Eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho, de evento, de exposição, que a gente consegue atingir mais um público mais aberto, correto? Isso, então, Zé, só para a gente frisar bem, olha, pessoal, eu acho muito legal. Às vezes você está aí um domingão sem fazer nada, semana que vem vou fazer sol, com certeza. Isso. Então, em vez de ficar aqui em São José, vendo quem? O Faustão, o dia todo, né? É, só pode ser isso que tem, para ver, não tem, né? Vai lá para Jambeiro, tomar desde o café da manhã. Tem café da manhã, cedo, 8 horas da manhã. Vão para lá, para Jambeiro. Passar o dia lá naquela cidade que tem um clima muito legal. E com um pessoal amigo, bacana. E o telefone para você fazer as inscrições. Ó, o 12 nosso aqui, 3978-1446. É muito caro, né? Claro que é muito caro. R$20 para você tomar café, almoçar e participar do workshop é caro. Nossa. Quem não puder, fala aqui tá com a gente, né? Que a gente dá um jeito de levar, né? A pessoa. Olha só, R$20 é a inscrição. Então você liga 3978-1446. Liga lá, que é a Sônia. Esse telefone é seu, Sônia? É o seu, da Sônia ou é seu, Sônia, Zé? Telefone da Sônia. E o e-mail da Sônia também é sonia@starpet, do jeito que eu estou falando, starpet.com.br, starpet.com.br, ou então, passando o e-mail, você se comunica lá com a Sônia para fazer Munhoz. A inscrição. A Sônia? Não, é mais. Não. A Sônia Regina, mulher do Ricardo. Ah, mulher do Ricardo. Certo, então... Fala, Jorge. Não, então, só ligar e ainda dá ainda para a gente se inscrever e nós nos encontraremos lá. Eu e o Helder, por exemplo, a gente fecha o programa aqui 10 horas e se manda para Jambeiro que eu quero pegar o almoço lá ainda. Com certeza, vai ser um prazer. Né? E essa casa, a mãe Tatiana, que vocês estão com... será revertida a renda desse evento para a mãe Tatiana. Então, seu Rui, eu acho que simplesmente aconteceu uma casa espírita, um agrupamento de pessoas... numa casa espírita, é legal. Mas toda casa espírita, eu entendo, pelo menos, que tem que ter um serviço social, correto? Sim. Servir, atender alguém necessitado. Uhum. Então, a ideia inicial de nosso, desse trabalho social, seria fundar a casa Mãe Tatiana, correto? em homenagem a uma pessoa querida que faleceu e deixou uma estrelinha para que a Sônia cuidasse, correto? Então, em homenagem a Tatiana, nós vamos dar o nome a esta casa. Essa casa tem a finalidade, na verdade, de atender crianças de risco. O que é a criança de risco? É aquela criança que vive numa família desestruturada e a qual ela vai para um abrigo, para o juiz, correto? E o juiz, então, vai nos endereçar essas crianças. A ideia nossa é, a princípio, ter uma casa, essa casa atender mais ou menos, em média, 10 crianças, correto? Nós já estamos montando uma estrutura entre nós, conversando entre nós, como é que vai funcionar essa estrutura da casa. Mas hoje, no momento, nós não temos nem sequer o terreno, correto? Então, esse workshop proposto pelo nosso amigo Xander seria o nosso pontapé inicial para que a gente capitalize alguma coisa para começar. Nós sabemos de antemão que existem alguns empresários, amigo do Ricardo, marido da Sônia, que se propuseram a nos ajudar monetariamente nesse evento, correto? Então, esse pontapé inicial, esse workshop é para isso. Nós estamos... Porque, na verdade, senhor Rui, toda casa ela tem que ser legalizada, correto? A nossa casa até então não estava legalizada. Hoje nós já temos o nosso CNPJ, nós já estamos entrando na prefeitura para ser reconhecido como utilidade pública e gozar de alguns direitos que a própria lei nos faculta, correto? Então, a prefeitura, eu e a Sônia procuramos a prefeitura e o prefeito nos disse o seguinte: primeira pergunta, vocês têm CNPJ? Não. Então, está em processo, em andamento, na época com o prefeito. Aí falou, assim que o CNPJ estiver pronto, vocês nos procuram, vamos até o jurídico e vamos ver um terreno para que a gente possa doar para vocês, para acontecer essa construção. Um terreno incomodato, né? Que não custa nada para a prefeitura, correto, porque tem muito terreno lá, né? Eu fiquei muito feliz, Rui, na hora que você perguntou para o Zeco, para onde é que vai o lucro dessa festa, desse workshop. Mas vai ter lucro, Jorge? Isso que eu queria perguntar. Aí depois, Zeco, se você com R$20 dando café da manhã e almoço, se tiver algum lucro, por favor, dá uma receita para a gente, porque o Ari parou de psicografar na hora que você estava falando isso. Nem psicografar, ele psicografou, mas ele quer ajudar a casa dele, né, também. Então, a gente quer saber se você tiver lucro com isso aí, por favor. Por favor, não deixe passar a receita pra gente, que a gente precisa muito. Com certeza, não vou esconder a receita, pode ficar tranquilo. Porque, poxa vida, eu tô agora, a gente vive num sufoco lá na AME, né, Xandre? E aí, pô, com R$20 para dar café e almoço e ter lucro ainda. Mas, ô Jorge, só tem uma coisa que você não tá levando em consideração. Esse é o primeiro pontapé. Esses R$20 não significa nada, mas o que vai abrir para a espiritualidade possa ajudar essa atividade lá em Jambeiro vai ser muito grande. Tá? É com isso que a gente está contando. Não temos dúvida. É com isso que a gente está contando mesmo. Né? Exatamente. Dos R$20 foi brincadeira, que eu tenho certeza. Não vai dar lucro isso aí, né? Eu só posso dizer para vocês que nós começamos a construir a Fraternidade Paulo de Tarso, nós tínhamos R$9.000 em caixa. E hoje nós temos uma casa lá que não sabemos até hoje como é que foi que nós construímos aquela casa, né? Saber nós sabemos, né, senhor Rui? Nós sabemos, sim. O senhor está escondendo o leite. Quer fazer mais alguma colocação, Zeca? Então, quando nós falamos sobre os R$20 da inscrição para reverter nessa obra, a gente pensou em custo zero, correto? E esse custo zero veio assim, muito bem-vindo, através voltando a citar, o próprio Xandor, correto? Tendo um banda de Mãe Maria, ela nos forneceu todo o material para que esse almoço acontecesse a custo zero. Pronto, está aí. Então, a espiritualidade atuando. Existe uma somatória muito grande entre nós, irmãos encarnados, e a própria espiritualidade, que sabe como traçar o caminho para acontecer a coisa com sucesso. É só a gente ter boa vontade que as coisas aparecem, viu? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, nós agradecemos ao César, ao Zeca, pela presença, né? Um abraço lá à Sônia. É a Sônia Munhoz, não está mais com vocês? Claro, a dona Sônia é a nossa pedra fundamental, ela é o esteio da casa. E o Salvador? O Salvador está meio afastado, porque ele está com atividade tanto na escola quanto na prefeitura, então ele está meio assoberbado. Ah, então tá bom. Então a Sônia, que trabalhou muito tempo com a gente, nós trabalhamos junto, acho que uns 20 anos junto, né? Ela então, comenta. Um grande abraço para ela será e para o Salvador também, tá? Será dado. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, entrevistando hoje nosso querido amigo Ari Rangel, falando sobre a psicografia na prática. E o Ari Rangel é professor de educação especial da Escola Maria Cecília, Madre Cecília de Taubaté. E está aqui com o Rogério também, que é dentista, o doutor Rogério, que é dentista também dessas crianças. E me diga uma coisa, Ari, esse trabalho com essas crianças aí é gratificante, né? Porque precisa ter uma paciência que não é brincadeira, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que nós é que aprendemos com eles, né? Eles são os nossos verdadeiros professores. Rui, tem uma mensagem aqui do Dr. Luiz Guimarães. Ele falou, passando por aqui rapidamente, parabenizo sempre o belo programa. Mas em especial gostaria de dar um grande abraço ao amigo Rui, com meus mais sinceros sentimentos. Felizmente, ele é conhecedor da doutrina e assim vai compreender melhor esse momento triste, mas que precisamos vivenciar continuando nossa caminhada por esse planeta. Breve, devo estar por aí e lhe darei um abraço forte e em todos aí de São José dos Campos que me recebe tão cordialmente. Dr. Luiz Guimarães Brandão, lá de Itajubá. Oi, Dr. Luiz, um bom dia. Obrigado pela sua lembrança, pelo seu carinho. E nós estamos aqui lutando, né? Lutando contra a saudade, né? Porque a saudade é muito, porque afinal de contas, esse meu filho, ele não era só filho, ele era meu amigo. Ser filho é fácil, agora ser amigo é muito difícil, né? Esse era meu amigão do peito, né? E Rui, respondendo aqui a pergunta, você acha que a psicografia deveria ser mais explorada no centro espíritas? Irene Sinor, Signor, foi o objetivo, falou com certeza. E a Maria Vânia respondeu também, com certeza, talvez por ser tão pouco explorada, a gente encontra uma certa dificuldade para conseguir o que para a grande maioria é um conforto para os corações. Só repetindo, dentro aqui do nosso site, aqui do nosso Facebook e do site, o Rodrigo vai colocar as casas que fazem psicografia aqui em São José e nas regiões aqui perto da gente, aqui só para vocês já poderem procurar esses locais também, né? Inclusive a Graça trabalha no Ponto de Luz aqui em São José, que nas quartas-feiras faz também a psicografia. Então a gente vai colocar esses endereços aqui no site. Com certeza. Ari, voltando ao nosso papo, você ficou fazendo algumas psicografias, você pode já, para a gente não perder tempo, já passar para a gente elas? Pois não. Vamos ler aqui a primeira mensagem, intitulada Noite de Natal. É noite de Natal, reluz a terra inteira. Metrópoles, cidades, campos, vilarejos celebram alegres entre arranjos e festejos o nascimento dessa luz alviçareira. A caridade ganha vulto sem fronteira, entrelaçando irmãos em gestos benfazejos. Que céu e terra agora em divinais cortejos alteiam a paz em sua alvíssima bandeira. E o Mestre, a caminhar sereno pela terra, console os filhos dizimados pela guerra, nos guetos onde graça a dor e a impiedade. Passa, porém, distante do poder do mundo, representando Deus em seu amor profundo e abençoando uma vez mais a humanidade. Francisca Júlia. Essa era a grande poetisa que dá nome, inclusive, à nossa clínica de doentes mentais aqui em São José dos Campos, né? Onde nós temos lá o Luiz Piagno, que é nosso grande amigo, que é o diretor-geral da Clínica Francisca Júlia. A gente costuma dizer e falar sobre a questão da espontaneidade das mensagens, né? A fluência, a gente vê que ela aumenta à medida que a gente vai se dedicando. Então, o que acontece? Um espírito deste, né, sempre socorre a gente nessas horas. E a gente vê que a poesia está sempre presente em espaços onde a psicografia tem um momento curto. Ele sempre vem trazer uma... Uhum. Né? A outra mensagem chama-se Prosa Ligeirinha. Prezados irmãos e amigos, nos perdoem a intromissão nesta rádio tão querida em fraterna transmissão. Aqui estamos novamente para dizer uma vez mais que a certeza das certezas é que somos imortais. Isso mesmo, irmão Cabete. A verdade não tem preço, pois a morte simplesmente é uma troca de endereço. Prova disso somos nós, dando aqui o ar da graça, nesta prosa ligeirinha, desprovidos de carcaça. Ante um tema tão temido, que ninguém se iluda não. Só se morre de verdade quem se nutre de ilusão. Aqui somos passageiros em contínua evolução, na verdade peregrinos com destino à perfeição. Mas conosco há tanta gente que não dá para não falar dos amigos cá presentes que vieram prosear. É verdade, João Cabete, precisamos registrar os irmãos aqui presentes neste espaço singular. O Kardec e o Sousa Lopes, Petite Madre Teresa, Dona Clara Seu Mendonça e uma alegre japonesa. Nos pede de coração a menina Érica Lia, para dizer que tio Dodô está em boa companhia. Nas mãos do vovô Barbosa, tem ele todo amparo, sem falar no doutor Ávila e no irmão Francisco Amaro. O Raul também nos pede para dizer ao Jorge Reis que ele achou beleza pura as paradas que ele fez. E assim nos despedimos neste dia abençoado, desejando a todo mundo um domingo iluminado. Paz e luz, irmãos queridos, entre tanta gente amiga, com um abraço do Cabete e do Euríclides Formiga. Legal demais. Eu tinha certeza que Euríclides Formiga estava aí. E depois foi o diálogo com o Cabete, que joia. E as informações bacanas aí também, né? Do É seu pai, né, Rui? Barbosa, você é o seu pai? Não. Vovô Barbosa? Quem que é? Meu pai era muito, muito legal, muito espiritualizado. Mas aqui tem uma pessoa muito querida que está trazendo o seu nome aqui. A Érica Lia. Quem que é a Érica Lia? É filha da nossa amiga Regina Lia. Ah, então, você vê? E Francisco Amaro. Uhum. É um grande amigo. Que também já desencarnou, era um grande amigo de que eu e o Helder tivemos o prazer de conhecê-lo, né? E o Francisco Amaro era um jovem de 84 anos que trouxe muito conhecimento pra gente, né, Helder? Quando nós fazíamos lá nossas preleções no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o seu Francisco Amaro era aquele que sustentava a casa com muito amor, com muito carinho, né? Essas nuances da psicografia fica por conta do pessoal que, né, a gente só dá vazão e os nomes vêm assim, sem, né, sem a gente conhecer. Uhum. Muito bacana. Só retificando aqui também, lá da Coal, a Ivanilde passou aqui pra gente, pediu pra gente falar que a psicografia é na última, funciona, o recado do dia da psicografia é na última terça-feira do mês. O endereço, Rua Adolfo Gol, número 22. Aí queria que o Rodrigo colocasse lá da Coal aí também. Adolfo Gol, número 22. Aquela hora acho que eu tinha falado número 50. E a psicografia é a última terça-feira do mês, não a última segunda-feira. Segunda-feira, né? É, exatamente. Vamos, muito bacana as psicografias, Ari. Quer dizer, o cara tem que se concentrar muito, porque a gente, tanta gente aqui dentro do estúdio e só ele ali precisando se concentrar, só a espiritualidade mesmo. A gente tá até apertado aqui. Para poder conseguir passar alguma coisa e ele conseguir captar no meio desse barulho que a gente tanta gente aqui, grande, né? Bacana, essa concentração é muito interessante, quer dizer, você acaba tendo que sair fora mesmo do ambiente para poder você captar isso, né, Ari? Os espíritos amigos fazem uma espécie de isolamento nesse momento. Uhum. E a gente vai se desligando como se fosse um pequeno cochilo, sabe? Aí não atrapalha, não. Legal. Bacana. Vamos lá para os nossos sorteados. Quem foi sorteado com os livros hoje? Quem ganhou? A Silvana de Oliveira, lá do Parque Interlagos, ganhou o livro. E pela internet, quem ganhou, adivinha quem foi? A Mariângela Costa, que ganhou o livro também. Eu quero deixar claro que não fui eu que fiz o sorteio. Exatamente, porque a Mariângela é a mãe do Rodrigo. Então a Mariângela ganhou o outro livro. Os livros poderão ser retirados a partir de amanhã às 13h30 aqui na nossa livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, né? 232. Ari, nós conversamos sobre a psicografia, você fez as psicografias, e também essa parte prática da psicografia. Uma vez eu perguntei pro Carlos Bacelli qual a sensação que ele tinha de poder proporcionar um pouco de alegria ou de consolação a algumas pessoas nas cartas. Você sente alguma coisa também, assim, depois? Você lê uma carta, quando essa carta é de algum ente querido que está ali, o médium depois, o que o médium sente? É de satisfação, de certa forma, ainda que de maneira pequenina, está ajudando no consolo daqueles entes queridos, porque nem todo mundo é como o seu Rui, né? Aliás, não. Queria dizer que eu fiquei, assim, extremamente sensibilizado com a postura dele, né? De verdadeiro espírita, daquela pessoa que tem uma convicção muito forte. Porque, em instante algum, a gente via revolta no semblante dele. E, pelo contrário, né? Uma palavra que ele utilizou bastante lá, que marcou o velório do seu filho, que foi assim: saudade sim, tristeza não. Isso foi muito profundo. E depois, Jorge, o Castelã é um privilégio, viu? É um merecimento, né? Certamente o filho do seu Rui mereceu esse privilégio de estar ali com aquelas músicas maravilhosas, as entidades espirituais todas presentes ali, que nos faziam chorar mesmo, de emoção, tamanha a assistência espiritual que era dada ali. Então a gente vê nesses momentos o testemunho dos verdadeiros espíritas, e o seu Rui deixou essa lição para todos que estavam ali, com certeza, de que era um até logo e não uma morte. Uhum. Os nossos amigos estão falando aí, né? Uhum. Certeza das certezas é a nossa sobrevivência, né? Então, foi um momento assim marcante para todos nós, um exemplo, viu, seu Rui? De postura diante da morte. É, porque a gente tem que exemplificar aquilo que a gente fala, né? Porque senão nós estamos aqui mentindo, estamos aqui enganando, e a gente não está para isso aqui nesse nosso mundo, né? Já mentimos, já enganamos demais. Agora é a hora da gente enfrentar a realidade que está aí. Eu devo agradecer muito ao meu filho, à minha nora, a Adriana, que está aqui conosco hoje, né, nos ajudando, aos meus netos que nos ajudaram, e a minha esposa, que ela, embora não seja espírita, ela é muito espiritualizada e soube suportar toda essa saudade, porque não tem tristeza. Nós nunca lembramos do Dodô com tristeza, nós sempre lembramos da parte alegre que ele sempre foi, né? Todo lugar ele estava sempre alegre, brincando, sorridente, até nas horas difíceis, até no último derradeiro momento que eu estive com ele, até brinquei, falei: ó, cara, você tem que melhorar, porque domingo tem um programa Vivência Espírita. Ele falou: pô, você vai desculpar, mas dessa vez acho que não vai dar, não. Então tá aí, o nosso grande Dodô, um bom dia para ele, e até breve, né, que nós estaremos juntos aí. Registrando aqui, finalizando as nossas mensagens, a Rosiane Mendes, né, falando da importância da consolação, mas a importância do estudo também, da preparação dos médios, e também da Neide Rodrigues, dando um bom dia, parabenizando o Ari, e também colocando aqui a importância da consolação para todas as pessoas que procuram esse tipo de trabalho em um centro espírita. Um grande abraço a todos vocês, nós vamos encerrando o nosso programa Vivência Espírita de hoje, lembrando lá que no final depois vamos pedir para o Ari fazer a nossa mensagem aqui final, a prece final, e depois nós vamos colocar a música do Sérgio Santos no CD Vinde a Mim, Canta, Canta, Mensageiro, que é do Ari Rangel, a letra que o Sérgio Santos fez, e o Grupo Castelão também está fazendo, mas ainda bem que fosse, né? Mas é uma mensagem que a gente recebeu do Euríclides do Formiga. Exatamente. Que aliás, depois o Sérgio contou pra gente, já é parceiro dele de longa data, né? Através do Bacelli. E a mensagem não é minha, só fui um instrumento ali na hora para poder registrar essa mensagem que ele musicou, né? E que nós também musicamos, é diferente a música. É, legal. Isso de passagem ficou muito bonito. Viu? Legal falar que o Bacelli, que o Bacelli mantém um blog com dois blogs, um falando as mensagens que ele escreve e outro só do Eurípides Formiga, que ele sempre coloca as poesias que ele faz lá todo sábado, domingo, né, final de semana. Então, um grande abraço a todos, Rodrigo. Gostaria de agradecer você que está nos ouvindo através da rádio e para você também que está ouvindo a nossa gravação no site e no podcast. Muito obrigado e até o próximo domingo no Vivência Espírita. Nós estamos agradecendo ao Frederico, ao Helder, a todos. A Graça, a Adriana, nossa, está cheio aqui hoje. Ao Xandra e ao Zeca, que vieram lá de Jambeiro trazendo todas essas informações, e ao doutor Rogério, que é o médium de transportes. que trouxe o Ari Rangel lá de Tremembé. Chegaram cedo, mas se perderam na cidade grande. É isso daí, né? Então, obrigado a todos, então. E, Ari, está com você a palavra. Muito obrigado, meu irmão, por mais essa canja que deu aqui pra gente hoje. Você sabe que nós gostamos muito de você e também as suas vindas aqui no nosso programa é bastante elucidativa. Eu é quem agradece, Rui, sou eu quem agradece pela oportunidade. Eu sou fã deste programa, aprendo muito com ele e sempre peço a Deus para abençoar cada vez mais vocês, porque a gente sabe que é tão diminuto o espaço que os espíritas têm na mídia, e a gente vê o esforço de vocês continuado, todos os domingos vocês estão aqui, enquanto a imensa maioria das pessoas está buscando diversões, etc., nada que seja condenável, mas o esforço de vocês, a dedicação de vocês, em estarem aqui de manhã, propalando a doutrina espírita, levando o Consolador Prometido aos lares, então é uma bênção muito grande. Que vocês continuem sempre nesse esforço. Faz. Vamos então, nesse instante, agradecer uma vez mais ao Mestre querido pela bendita oportunidade que nos dá de estarmos aqui agora em torno de seu Evangelho, ouvindo através da terceira revelação palavras tão animadoras para os nossos passos aqui na terra. Senhor, que as tuas bênçãos se estendam para todos os lares, para aqueles nossos irmãos que estejam passando dificuldades, provações, para aqueles outros que perderam seus entes queridos, se é que o perderam, e que ora o precederam na viagem de volta à espiritualidade. Que eles encontrem consolo e paz, que eles possam ter a serenidade necessária, porque todos nós, como seres imortais, passamos desta vida para outra existência, como num fenômeno natural. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade dadivosa, junto a tantos corações queridos. E com a oração que nos ensinaste, Senhor Jesus, elevamos os nossos pensamentos a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ó Pai, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Louvado seja, Senhor Jesus, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus.